Alô? E aí, Joe? Tá por onde? E aí, Raiz, firmeza, mano? Acabei de acordar, irmão. Então, a gente tem função lá na casa DB, mano. Casa Louca 13. Já tô com o Negão, com o Zu. Tamo indo pra lá, mano. Fechou, daqui a pouco eu tô encostando também, mano. É nóis então, vagabundo. Falou. Falou. Salve, EADB! Ô, família, firmeza? Pode entrar aí, o portão tá aberto. Tá eu e o Arjonas aí, mano. Vamos fazer a função. Morou, vamos chegar. Ai, menina, já vai começar aquela barulheira novamente. Todo dia a mesma coisa. É, daqui a pouco já vai estar aquele cheiro de fumaça tóxica no ar. Olha o cabelo daqueles caras ali. Vê se isso é cabelo de gente. E aquele nego ali? Aposto que já foi preso umas 5 vezes. Tomara que a polícia passe e leve tudo preso. Isso, tudo preso. A louca tá na área e veio para balançar. A massa quer firmeza e gosta de agitar. Vamos chegar e processar 1000 informações, conectando a mente e mente vários cidadões, mostrando a cultura hip hop que é da rua, da rua, da rua. E malandragem sim, se essa é sua visão, tem que valer seu proceder. Se liga na fita, preste atenção e tenta entender racismo pra quê. Quem sou eu? Quem é você? Tudo igual em toda parte. O que vale é atitude e humildade. Oh, Zé Povinho, obrigado pelas críticas que só me ajudou. O rap bateu, emocionou, correu pela veia, contaminou. Com os loucos daqui e de lá, eu com vocês também, viralizei esse pá, até fumei. Já conspirei contra o sistema e suas leis. Não como sempre eu fiquei, em vários picos colei. Não vou deixar de citar, traça fumaça que pá, é Coritinhas então, representando a função. Os loucos faz a união, é nós na fita ladrão. São cola lá, lá, lá. Zé Povinho é matou, Zé Povinho é matou. Para com isso, pois todo louco sabe cada um seu próprio vício. Pense nisso antes de vir me corromper e tente se lembrar que eu tenho meu proceder direto das ruas. Realidade é nua e crua, alguns tentam esconder, mas eu sigo minha conduta. Eu tenho minha moral e sigo minha postura. Só não vou perdê-la pra nenhum filha da puta. Tem falsas posturas e ideias mentirosas. É pra mim, eles não passam de um bosta. Que não se gostam, é mó vexame, é tipo enxame pra todo lado. Zé Povinho é mato, Zé Povinho é mato, Zé Povinho é mato. Função cola lá, lá, lá. Zé Povinho é mato, Zé Povinho é mato. Função cola lá, lá, lá. Zé Povinho é mato, Zé Povinho é mato. Quebrada é quebrada, então preste atenção. Um cara mascarado que se envolve no seu lado é pra atrasar. Ela é dainha daqui e dali, pronto pra detonar, suas amizades acabar. Falso ou não, abre o olho, irmão. Casa Louca tá aqui mostrando uma visão diferente, mas sim real. Sem se enganar com os pilantras, estou a pampa no meu rolê, acionando as mina, festejando mais um dia. Zé Povinho, olha aí, desacredita. No vinho e na fumaça, os loucos seguem a brisa. Estúdio do Kijan, tamo junto aqui na humildade, fortalecendo. Família Piralais, chega, sai de no beat. Caminho do bem.